Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moura e estou aqui com ele. Saudades desse cara, desse amigo muito bacana, dos tempos escolares, hoje vendo foto antiga nossa, Giovanni. Tava com saudade sua. Seja bem-vindo novamente, Giovanni. Alô, alô. E hoje, em preparação pro episódio, eu vi a abertura de Cavaleiros do Zodíaco e eu tô até agora com a musiquinha na mente. Sim, sem a guerreiro das estrelas. Cara, sensacional. Estou aqui hoje com convidadas muito bacanas, mas antes disso, o pessoal vai se perguntar aí, o Gabriel. Gabriel, infelizmente, deu descano hoje. Mas Gabriel, tá avisado, hein? Vai ganhar advertência. Vou apresentar aqui as convidadas. Estou aqui com a Nath. Oi, gente, boa noite. Deixa eu me apresentar. Estou aqui com a Ru. Então, assim, pode se apresentar. Posso me apresentar? Eu me chamo Natália, mas podem me chamar de Nath. Sou da Arameira há pouco tempo, mas já tem um tempinho aí que eu venho gravando conteúdo sobre isso. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre essa cultura coreana, dos doramas e tudo mais. Legal, bacana, seja bem-vinda. Primeiro podcast que tá participando aqui com a gente. E ela que já participou ano passado, podcast de Avatar, quem lembra, né? Da nossa querida Bruna. Oi, gente, voltei agora falando de doramas. O que foi um evento canônico da minha vida, falando de Avatar lá no começo do ano passado. E agora mudei o nicho, mas sempre no cinema, que é o que eu gosto de fazer, né? E uma pessoa que recorrente aqui do nosso podcast também, que participou muitas vezes, o pessoal gosta muito dela. Vanessa. Hello! Estou aqui para mostrar o meu conhecimento otaku, que adoramos coreanos e japoneses também. Tá certo, seja bem-vinda novamente, Vanessa, é uma honra estar aqui com todos vocês. E eu vou começar com você, Nath, você que é estreante hoje aqui com a gente, primeiro podcast que está participando, seja bem-vinda novamente. Como é que começou? Conta pra gente como é que começou essa paixão pelos doramas e como você, por que você decidiu criar conteúdo em cima disso? Conta pra gente. Cara, é uma história engraçada, porque assim, os doramas, eles caíram na minha vida de uma forma completamente inusitada. Eu já consumia um pouco do conteúdo coreano, né? Eu comecei a consumir por causa do K-pop, especificamente por causa do BTS. Conheci primeiro o BTS, né? Aí teve a apresentação de Jungkook na Copa e tudo mais. E aí, a partir de janeiro de 2023, foi que eu me assumi. Falei, não, eu sou a ARMY, entendeu? Que é o nome do fandom do BTS. Eu sou a ARMY, eu gosto de K-pop, e é isso. Foi conhecendo a cultura. Quando deu mais ou menos em maio, eu ainda não tinha me rendido aos doramas, mas já conhecia, a Netflix já ficava me mandando ali. Eu botei alguns na lista, mas falei, eu não vou assistir, não vou assistir. Quando foi em maio, eu assisti uma série que se chama Com Carinho Kit. Não sei se vocês conhecem, é um spin-off da trilogia de Para Todos os Garotos Que Eu Já Amei. E aí, nessa série, a irmã, né, da Lara Jean, que é a Kitty, viaja pra Coreia do Sul pra fazer intercâmbio e tudo mais. E aí, lá, eu fui vendo um pouco da cultura e me apaixonei. E aí, comecei a assistir dorama. Assisti Pretendente Surpresa, que eu acho que é um clássico das dorameiras. Depois, fui assistir Hometown Cha-Cha-Cha. Depois, assisti Apostando Alto, 2521. E aí, foi um atrás do outro. Que a vida de dorama é assim, você assiste um, basta você assistir um. Depois, em primeiro, você não sai mais. E aí, quando foi em setembro, tava um dorama em lançamento na Netflix que se chama Nosso Destino. E eu estava completamente viciada. Foi um dorama que fez a Dramaland criar mil e uma teorias. E eu já tava ali no TikTok, eu queria comentar, queria falar e muita coisa, sabe? E aí eu achava que o espaço que eu tinha pra comentar no TikTok era pouco, eram poucos caracteres. Falei, quer saber? Eu vou pegar meu TikTok e vou falar sobre o que eu acho desse dorama. E aí, até então, eu não tinha intenção de ficar falando sobre doramas. Eu só ia falar sobre esse dorama, sobre as teorias que eu estava criando no momento. Aí eu fiz vídeos sobre teorias e tudo foi crescendo, fui tomando gosto. Falei, cara, eu acho que eu vou me dar bem nisso. E aí, depois de setembro pra cá, foi só dorama, dorama, dorama. E comentando lá no TikTok, agora abri o Instagram também pra falar de dorama. E assim a gente tá indo. Legal, bacana. E muito legal isso, né? Porque foi uma coisa assim recente, né? E foi por acaso, você começou, você gostou. É bem bacana isso. Acho que todo mundo, geralmente, que vai criar conteúdo, começa assim, vou fazer um. Aí a pessoa começa a criar gosto e começa a criar conteúdo, é bem bacana. E agora eu quero saber da Bruna, como é que você conheceu a Nath? Conta pra gente. A Nath, como é que eu conheci a Nath? Foi quando ela começou a falar de Nosso Destino. Porque bacana. Então, foi tudo ao mesmo tempo. Tipo, inclusive, ela foi a que me inspirou pra eu começar a gravar vídeo também sobre dorama. Porque eu queria surtar que nem ela surtar, porque era muito genuíno, entendeu? Aí eu comentava com a minha mãe, eu falava, mãe, ela tá pensando a mesma coisa que eu desse dorama, você tá entendendo isso? Tenho certeza que a gente divide o mesmo neurônio. E aí eu vi ela postando e falei, cara, ela posta de uma naturalidade tão boa, tão legal, é tão bom de ver os vídeos dela, que eu falei, cara, me inspirei nela, entendeu? Vou fazer também. Só que, lógico, a Nath, ela monta todo o roteirinho dela bonitinha, ela é super dedicada, eu vejo ela organizada, coisa como eu sou, gente. Eu só abro a câmera e falo merda mesmo. Aí eu comecei a seguir ela, indicar ela para as outras pessoas assistir também os vídeos dela, porque ela merece muito, ela é super dedicada, como eu falei. Mas foi nosso destino que eu comecei a acompanhar com ela, porque a gente fazia, eu comentava a teoria dela lá no TikTok também. E foi indo, quando eu vi, eu tava fazendo igual a ela e deu certo, entendeu? Eu super apoio ela no que ela for fazer, eu tô assinando embaixo. Bacana, legal, é muito interessante isso, né? Então, foi uma coisa assim, você viu um TikTok, um Reels, o que você chegou a ver dela? Foi o TikTok, foi bem na metade, acho, do nosso destino, quando a gente começou a desconfiar do jardineiro, do paisagista. Aí ela começou, a gente começou a criar a teoria do vizinho também, que a gente achava que o vizinho tava enrolado ali no bagulho. E aí eu falei, cara, eu também tô pensando a mesma coisa que ela. E aí, nesse meio tempo, teve um evento aqui em Curitiba de dorama, e eu fui com a minha amiga, e aí eu vi que, tipo, tinha espaço, e como a página tava meio sem identidade ainda, porque eu falava de tudo, né? Tanto que eu vim aqui falar de Avatar, e é muito difícil você crescer em qualquer nicho na internet, mas quando você fala de cinema abrangente é muito mais difícil ainda. E na época eu tinha minha página sobre Perdida, que era o tema do meu TCC, e aquela página cresceu muito mais rápido por ter um conteúdo só, né? Um nicho, né? É muito mais fácil. E eu não dei minha página repetidamente porque eu falo de coisas repetidas, né? Eu assisto coisas repetidas. E o dorama, por mais que você não assista ele, eu já assisti o meu favorito mais de 50 vezes, mas você tá sapando daquilo, porque daí você começa a comparar, você começa a querer ir pra Coreia, você começa a fazer amizade. E quando você vê, você tá comendo lame de miojo de palitinho, entendeu? Por quê? Porque você não tem dinheiro pra comprar um lame, mas você vai querer estar lá no meio da Coreia. E aí eu vi que encaixou o nome da minha página, falar repetidamente sobre o dorama. Mas a minha inspiração foi a Nath mesmo, desde do começo. Legal, bacana. Você é de Curitiba também, só te perguntando? Eu? Ah, perdão, travou. Não, eu sou mineira, mas eu moro no sul do Pará atualmente. Nossa. Eu sou quase paraíso. Eu me sinto paraíso. Legal, bacana. A Bruna é de Curitiba, né? Então, bacana que teve essa amizade das redes sociais, né? E isso é muito legal. Acho que a rede social sempre permite a gente conhecer pessoas de outros estados. Isso é muito legal. Agora eu quero saber da Vanessa. Vanessa, conta pra gente como é que você começou a assistir dorama. Então, tudo começou na época quando eu estava lendo meus manhwas. Bem feliz, assim. E aí, eu era fujoshi, eu já ficava lendo um monte de manhwa gay. E eu descobri que tinha dorama disso também. Eu não lembro qual dos meus manhwas que tinha dorama, eu queria descobrir qual que era, só porque eu queria ver a adaptação. Mas eu cacei e eu acabei achando o Rokuten Viki, que é uma página que tem um monte de dorama. E aí eu comecei a ver os doramas e tal. Eu não comecei não só a ver os dorama gay, eu comecei a ver dorama normal também. E eu fui vendo alguns, tipo, não foi o meu maior nicho, assim, de coisas que eu vi, mas eu vi um monte. Na época em que eu consumi um monte de conteúdo asiático, tipo, era todo meu tempo livre, eu ficava vendo dorama, anime, essas coisas. Nessa época foi a época que eu vi mais dorama, além de ler bastante manhwa e tal, foi assim. Bacana, bacana. E você consome mais anime ou mais dorama? Honestamente, eu consumo mais anime, mas é porque eu sou mais fã da cultura japonesa do que da cultura coreana. Porém, eu também consumo bastante dorama, principalmente japonês, mas também consumo bastante coreano. Os meus favoritos são Cling With Passion Now, Cherry Magic, e nossa, eu vi tanto agora, eu vi tanto, faz tanto tempo que eu não lembro o nome, mas eu lembro o conteúdo, mas qualquer coisa eu desligo ela. Pra perguntar pra vocês, a Vanessa comentou ali, né, tudo mais. Mas eu tenho um cara aqui, 98 também nasceu, né, Giovanni? Você é de 98 também, né? 98, época de TV Globinho, de muitas coisas aí que pegou a nossa infância. Cara, você assistiu Dragon Ball Z? Cara, assisti Dragon Ball Z, assisti Digimon, assisti Cavaleiros do Zodíaco, os classicão. E qual que você mais gostava quando você era criança? Cara, assim, aí até depois eu mostro aqui, eu só pra vocês terem noção, eu tenho um Agumon, assim, Foi, pra mim, até hoje, desde pequeno até os dias de hoje, pra mim, o que mais marcou de longe foi Digimon. É, foi um, assim, que eu acompanhei desde lá o comecinho, lá, do primeiro Digimon Adventures, lá, com o pessoalzinho, depois veio 202, aí veio o Tamer, Savers, enfim, toda essa galera aí. E tô até hoje nessa. Um negócio que é nunca, assim, nunca tive a sensação de cansaço de acompanhar, é algo que me toca ainda hoje em dia. O Digimon. Digimon, exatamente. É, o Digimon é legal, lembra do joguinho do PlayStation? Você chegou a jogar, era muito legal. Cara, Digimon World, nossa. O Digimon World, ele é um dos meus maiores, como é que eu posso dizer, arrependimentos, não sei se bem essa palavra, porque, cara, na época do PlayStation 1 lá, você era criança e ninguém sabia inglês. Aí você, Sim. não, pô, eu vou botar um jogo ali, eu botava em espanhol pra tentar conseguir entender os menus pra jogar, mas aí você pegava Falta ver. o Digimon World, você tinha lá inglês, japonês e valeu, irmão, é isso aí. Então, eu simplesmente não sabia o que tinha que fazer nele. Aí eu saía andando, meu Digimon ia lá, cagava no chão, eu falava, pô, o que eu tenho que fazer? Não entendia nada, não conseguia passar pra frente. Daí, cara, até hoje eu já tentei, mas daí a jogabilidade, não, cara, não consigo mais hoje em dia. Pois é, era um dos jogos que eu tinha o maior carinho, e realmente era exatamente isso. A gente, na época, hoje, os jogos estão vindo em dublado, em português, é muito mais fácil, né? Mas os gamers raiz, a gente tinha que aprender inglês jogando videogame. Aí, quando o jogo tinha espanhol, a gente colocava em espanhol porque às vezes era mais fácil e você tentar compreender alguma Ia pra assimilação, na verdade, né? Que a gente entendia. coisa. Exatamente. Era mais ou Não, menos nesse. mas eu vou falar uma coisa, hein? Pra quem quiser, tiver ficar com curiosidade, depois vai lá e digita no YouTube Digimon World OST. Cara, é o fino do fino. É umas músicas, assim, muito sensacional. Fora de série, a trilha sonora do jogo. É verdade, a trilha sonora desse jogo era realmente incrível, impecável. Mas eu confesso que eu peguei muita época da TV Globinho, assisti o Dragon Ball Z, né? Assisti muitos, o Cavaleiro do Zodíaco também, né? A música também. Ontem teve uma orquestra tocando aqui em Curitiba dos Cavaleiros do Zodíaco. E uma das coisas que assim, que eu gostava também, e não foi muito pra frente, eu não sei se o pessoal lembra dos Zatch Bell. Chegou a assistir, Giovanni? Zatch Bell, assim, inclusive ele tinha alguma coisinha com o Digimon agora, não lembro exatamente o que que era, mas eu lembro que até chegou a ter collab entre os dois. E não foi um anime que, eu não sei se a Globo chegou a mostrar o final dele, eu não lembro se foi nem traduzido pro português o final, mas eu adorava aquele anime, assim, de paixão. Eu não sei se as meninas chegaram a ver Zatch Bell quando passava na Ah, TV. peraí, Zatch Bell, aquele do livro ou era dos robozinhos? O livro, aquela que tinha um livro Ah, marrom. tá, não, não, eu tô confundindo então com, acho que era algo, que é Medabots, eu acho, alguma coisa assim, Não, não não lembro é isso. deles, eles eram tipo uns fantoches, assim, uns negocinhos assim, né? Isso, eram crianças que tinham livros e cada adulto que seguia ler o livro possuía aquela criança e o objetivo era cada criança querer dominar. Não, pera lá, não. Caraca, eu lembro que tinha o bichinho que soltava raio pela boca, pô. Não era uma criança, pô. Era um cinto, sei lá, um negócio, um bichinho. Não era criança, pô. Eu não sei, assim, porque tinha uns que tinham um formato, assim, tipo, era mais humano e tinha uns que eram uns monstrinhos. Então, realmente, tinha uns que era bizarro, assim, de ver. Mas eu lembro que o anime, ele sempre teve aquela questão, assim, de dar aquela enrolada. E às vezes você ficava preso naquela situação, às vezes por um, dois episódios. Então, era legal de acompanhar. Eu lembro que dá. Legal, tá assistindo, quero amanhã ver a TV Globinho, né? Mas enfim, era uma época muito boa. Eu não sei se vocês meninas pegaram essa época da TV Globinho, que quando se ligava de manhã tinha uns desenhos, se vocês chegaram a lembrar ou tiveram contato com isso também. Eu assisti muito pouco. Eu não era muito fã de televisão, não. Tipo, Dragon Ball, não cheguei a assistir. O que eu lembro que eu assisti era um desenho do Jack Chan, que tinha. Eu adorava Sim, isso. legal também. Do resto, eu assistia. Lá em casa, minha mãe botava mais TV Cultura pra gente assistir. Então, eu assisti muito Foi Caio, Cocoricó, As Três Bruxinhas. Era mais desenho, assim, bem infantil mesmo. TV Globinho, eu assisti Cultura. É, óbvio. E você, Bruna? Eu assisti, eu era viciada em TV Globinho. Inclusive, fiquei muito triste quando entrou o encontro e tiraram a minha TV Globinho. Eu assistia no sábado animado, eu acho, quando passava também Naruto. Inclusive, ficava brava quando passava Naruto, porque eu queria assistir Monster High e qualquer outra coisa no sábado das meninas. Estava passando no sábado das meninas. Deu uma Caraca, gostada. Caramba, você desbloqueou uma memória agora que eu realmente não lembrava disso, porque eu lembro que tinha um sábado era MXT e outro era Barbie. Exato. Aí um era Hot Wheels, daí outro era não sei qual que passava mais, era uns negócios assim. Deus, coisa muito aleatória. Eu ficava muito bravo quando passava, porque eu não gostava, eu achava muito chato. Só que o meu irmão sempre gostou. Meu irmão ele prefere Dragon Ball a Naruto. Mas eu não parava pra assistir assim, até que acho que antes da TV Globinho sair do ar e também do SBT mudar a grade, eu comecei a assistir alguns episódios a mais, porque meu primo ficava comigo na minha avó e eu era obrigada a assistir o Sábado dos Meninos com ele também, né? E aí, mas nunca prestei atenção. Depois meu irmão comprou um joguinho do Xbox, eu acho, e eu jogava, mas era meu único contato com esse tipo de produção. É, realmente, eu realmente também desbloqueei uma lembrança que realmente eu lembro dos dias dos sábados animados, eram bem bacanas. Assistia desenho da Hot Wheels também, que é um desenho de qualidade. O desenho da Hot Wheels com aqueles bonecos 3D que você sente o cheiro do Adobe ali de longe. Nossa, era horrível. Sim, era horrível, aquele 3D assim que você olhava e falava, meu Deus, em qual programa eles falam? Boneco sem textura nenhuma. Porra, fantástico. Sim. E você, Vanessa, chegou a assistir a TV, pegou um tempinho da TV Globinho, do de manhãzinha no SBT também, lá com o Yu de PlayStation, PlayStation. Passava muito cedo pra mim. Eu acordava meio-dia, só dava TV Super Choque enquanto almoçava. Nossa, o Super Choque era muito bom. E depois eu ficava 3 horas vendo propaganda da Polishop que passava no SBT. Nossa, eu lembro dessa época, meu Deus do céu. Não, ligue agora, você vai ganhar um livro, você vai ganhar não sei o quê. Eu enchi o saco da minha mãe pra comprar escova rotativa, ela nunca comprou. E tem a loja da Polishopping no Shopping Estação. Acho que ela ainda tem Tem um mais, bom, né? fechou lá. A loja do bom, Bom, nossa, eu lembro que ainda tem. ainda tem. Aquela loja era sensacional quando eu passava lá. Na loja da Polishop e tal. Mas, meninas do Dorama, né? A Nath e a Bruna. Eu queria perguntar pra vocês o que que vocês estão assistindo agora de Dorama. Vou começar com você, Bruno. O que que você está assistindo que é legal, assim, que você indica pro pessoal? Meu Deus do céu, acho que eu tô assistindo quatro? Quatro, acho que é quatro. Tô assistindo Casamento Impossível, O Estúdio da Meia-Noite, Rainha das Lágrimas e She Will Never Know. Só um desses tá finalizado, que é o She Will Never Know, o resto tá tudo em andamento. Aí, Casamento Impossível e Estúdio da Meia-Noite tem no Viki, lança os episódios segunda e terça. Aí eu chego do trabalho, assisto os dois, assisto um, gravo vídeo, assisto o outro, gravo vídeo. Isso na segunda e na terça. Aí, quarta e quinta eu assisto She Will Never Know. Sexta, sábado e domingo eu assisto Rainha das Lágrimas, que chegou essa semana, né, na Netflix, mas eu tô assistindo pelo Telegram, então já tô no episódio 6, que eu ainda não tive coragem de assistir, porque a Rainha das Lágrimas vai ser eu nesse dorama, eu tenho certeza, porque esse aí ia te fazer chorar, né? Já chorei tanto, mas o que eu tô chorando mais ainda é o Estúdio da Meia-Noite. O episódio dessa semana, não me aguentei, me contou a história da vozinha da protagonista. Aí eu lembrei da minha avó e não deu certo essa combinação. Mas assim, é de 8 a 80. Tipo, Casamento Impossível é o clichê, o suco do clichê, entendeu? Um casal ali que se odiava, né? Ela é noiva do irmão dele, ele se apaixonou por ela, e agora, como é que vai rolar isso? Porque ela tá noiva do irmão dele, que é gay, mas ela tá noiva do irmão dele. E aí, como é que faz? Estúdio da Meia-Noite, ele é um fotógrafo de fantasmas e ela é uma advogada. E aí, agora que tá começando a desenrolar a história, Rainha das Lágrimas, eles são casados há 3 anos, mas estão bem distantes após a perda de um filho deles. E ela descobriu que tem uma doença terminal, que ela vai morrer em 3 meses. E aí também não sei o que vai acontecer, sei que eu vou chorar por uma graça. E She Will Never Know é romance de escritório, também é um clichêzinho gostoso. E tô terminando agora, faltam 4 episódios. Fiquei com um pouco de ódio da protagonista no começo, fiquei, mas agora eu entendo ela. Então, assim, de tudo pouco. Caramba, mas você assiste geralmente e já sai para produzir conteúdo. Tipo, você assiste o episódio e já liga a câmera. Eu vou, porque assim, já fica mais fresco, né? O que aconteceu e tudo mais. Bacana, legal. Você, Bruno, quando você tinha, geralmente, quando ali o repetidamente, você geralmente assistia, né, os filmes. E geralmente logo em seguida você dava a tua crítica do filme e tudo mais. Há quanto tempo você já faz isso? Desde 2020 eu Tem faço. 2020. Eu criei a página quando eu comecei a faculdade, né, de jornalismo. Aí eu sempre quis falar de cinema. E aí, na época, eu era muito fã de Lucifer, da série. E aí eu queria falar sobre aquilo com mais pessoas, tinha uma amizade boa no Twitter, ainda tenho, com as meninas. E aí fui achando, cada hora eu tava numa vibe diferente, eu fui fã de muitas coisas durante esse tempo. Aí foram vindo adaptações de livros que eu queria, a série, que Bridgerton é uma delas. Aí eu consegui ser screener de Lucifer, né, nesse meio tempo, então eu recebi os episódios adiantados da Netflix. Aí eu gravava sobre o que dava, né, pra expor antes da série lançar. E aí foi sucedendo até eu começar a falar de Dorama. Que bacana, legal. Eu acho, assim, que você produz bastante conteúdo e é legal, assim, esse carinho pelo cinema, porque eu acho que é legal a gente pegar um filme, assistir. Eu acho que deve ser um trabalho bem bacana de você assistir, mas, claro, você tem que ter um olhar crítico, né? Muitas vezes é questão, assim, de olhar um filme e não ter aquele olhar, assim, ah, vou assistir um filme pra relaxar. Vou assistir um filme, preciso produzir um conteúdo em cima, preciso rever, preciso explicar, falar o que pode acontecer talvez no próximo episódio. Eu não sei, os doramas, eles vão ser lançados por temporada ou eles são igual novela, que todo dia tem um episódio novo, geralmente? Que eu assisto, geralmente ou é dois ou é um episódio por semana, e geralmente tem uma temporada só alguns. Exceções que tem mais de uma temporada. Eu não assisto nenhum que tem mais de uma temporada, porque eu já sofro uma temporada inteira. Não vou sofrer a segunda. Mas Alquimia das Almas tá na minha lista e tem duas temporadas. Então, sim, por isso que eu tô adiando, entendeu? Porque cada episódio tem uma hora. Então, tipo, é muito tempo. E aí, assimilar tudo aquilo. Mas, assim, se tivesse, assistiria também. Se fosse, tipo, Pretendente Surpresa, que é o meu favorito, assistiria 5 horas sem problema nenhum, né? Mas essa questão do cinema eu achei muito interessante, porque o meu TCC foi sobre o cinema nacional, né? Foi sobre Perdida. Então eu tive que desmistificar o cinema que tinha na minha cabeça, que era apenas o cinema americano, que era o único que prestava, digamos assim, que é o que basicamente eles colocam na nossa cabeça, para conseguir defender a minha tese do TCC, que era que o cinema brasileiro também pode ter espaço. E aí nesse meio tempo veio também o cinema coreano. Então, tipo, são três... coreano, chinês, japonês, tá lendo aí, enfim. E você vai aprendendo sobre como pode contar uma história de um ponto de vista diferente, as diferenças das produções. E eu acho isso muito legal. Então acabou casando muito, assim, porque eu sempre gostei de fazer. Poxa, que legal. É muito bacana isso, né? Eu acho que deve ser um trabalho bem legal. Assim, eu gosto de cinema também, né? Gosto de jogar, gosto de acompanhar. E eu acho muito bacana. Eu gosto de audiovisual, trabalho como editor de vídeo, então... Eu sempre sou apaixonado, assim, quando eu vejo um filme, vejo os efeitos especiais e tudo mais. Eu acho bem interessante. E você, Lati, o que você tá assistindo de dorama no momento? Meu Deus, eu não posso listar tudo aqui, porque senão nós vamos ficar aqui a noite toda. Mas a minha última contagem, eu tava com 17 doramas em andamento. Só. Então, assim... É porque eu acabei me dando uma atrapalhada. Eu falei que março eu ia assistir tudo que eu queria. Aliás, março não, fevereiro. E aí, assim, um dorama, normalmente, quando ele não lança completo, né? Quando a gente vai acompanhar com a Coreia... Ele lança basicamente 2 episódios por semana, ou 1 episódio por semana, mas o mais comum são 2 episódios por semana. E aí eu falei, não, é só 2 episódios por semana, eu vou assistir tudo que eu quero. Só que nessa daí, eu tô acompanhando muito. Tô acompanhando os mesmos que a Bruna, que são O Casamento Impossível, O Estúdio da Meia-Noite, Rainha das Lágrimas, comecei agora, saiu no Brasil esse final de semana, comecei a assistir. Tô assistindo Médicos em Colapso, que é da Netflix também, que já finalizaram lá na Coreia, mas aqui ainda tá transmitindo. Estou assistindo também Knight Flower, então um pouco atrasada, é um drama histórico. Estou assistindo Minha Vez de Amar, que é um drama tailandês, primeiro tailandês que eu estou me aventurando. Estou assistindo Rainha do Divórcio, estou finalizando já esse também, já finalizou lá na Coreia. Estou assistindo Flex Cup, que é um drama sobre policial muito bom. Também finalizou esse final de semana, pretendo finalizar hoje ainda, faltam só 2 episódios. Eu não me lembro mais, eu tenho que olhar minha lista ali depois, mas assim, tem muita coisa que eu tô assistindo que tá parada. Herdeira Impossível, que é uma bomba, gente, nossa. Eu aqui na decepção, vídeos dela, entendeu? Que decepção, Herdeira Impossível. A gente tinha 2 promessas pra esse mês, que era o Herdeira Impossível, que é um drama com o Lee Jae-wook, que é um ator muito prestigiado lá na Coreia, um ator novo, ele tem 25 anos, e já é um ator de grande prestígio, então é um ator que eu gosto muito, ele fez Alquimia das Almas, que é o drama que a Bruna vai assistir, esse drama dele tava prometendo muito, porque era ele e o Jang Young, que é um outro ator muito bom também. Ele é muito conhecido por interpretar muito bem psicopatas. E nesse ele veio de psicopata de novo. E assim, o drama, a história em si, ela dá pra aceitar a história. Enfiar um triângulo amoroso no meio, Que assim, o problema maior que eu vejo hoje é a atriz, a Hong Suzuki, que faz a mulher que fica ali no meio de triângulo. É uma atriz sem expressões, entendeu? Então, assim, ela não tá entregando nada. Eu acho que tá atrapalhando um pouco o drama. Muita gente já dropou. Pra quem não sabe, dropar é quando você começa a assistir, aí você interrompe e não vai assistir mais. Aí você dropou o drama. E a gente tinha uma outra opção que saiu esse mês, que era o Wonderful World, que é de um ator muito conhecido também, o Chow Nu, que é um ator muito criticado. Ele vinha sendo muito criticado há muitos anos por uma atuação ruim, uma atuação de porta, como diz o pessoal. E o pessoal sempre falou que ele era escolhido para fazer os dramas porque ele é muito bonito. E realmente, ele é o homem mais bonito da Coreia e namora comigo, inclusive, tá? E aí, muita gente estava desacreditada desse drama novo dele, e ele veio com um personagem completamente diferente. Assim, ele tá fazendo um personagem que tá buscando vingança pela morte do pai, aparentemente, pelo que a gente já viu da história. E aí ele tá entregando um show de atuação. O último episódio foi maravilhoso. Ele fez uma jogada ali pra que a protagonista descobrisse que a irmã era amante do marido dela, e aí ele arma uma confusão ali na loja da irmã, e ele fica do lado de fora sentado, escutando música, só sorrindo, apreciando todo aquele caos acontecendo. Então, assim, esses dois dramas vieram ali com propostas semelhantes, mas o que todo mundo esperava que fosse bom tá sendo uma porcaria, e o que ninguém tava dando nada tá sendo muito bem reconhecido. Tanto aqui no Brasil, quanto lá na Coreia também, que a gente fica acompanhando aí o pessoal falando. Geralmente tem muito disso, cinema, né? A gente vive de cinema, produções, quando a gente parece que vai ter produções boas, decepcionam. As produções pequenas, as indies, elas conseguem se superar e mostrar também que, às vezes, eu vejo que todo filme, toda obra, tem que ter um bom roteiro, né? Independente se você vai ter um orçamento grande ou orçamento pequeno, se você tem um roteiro e se você consegue executar esse roteiro, o filme tem tudo para ser um sucesso. E você, minha querida Vanessa, o que, que você tá assistindo no momento de anime, de dorama? De dorama, eu tô me enrolando para assistir Marry My Husband, que eu li o manhwa, e eu quero ler, e eu quero ver o dorama. Porém, eu tô me enrolando para ver porque eu estou vendo pela trilionésima vez o anime do slime, que o cara reencarna no slime. Eu não consigo parar de ver esse anime, ele é minha obsessão, porque é muito satisfatório. Enfim, também tô acompanhando de lançamento agora Cherry Magic, que depois de ano tinha o dorama é muito bom, mas finalmente tô lançando o anime. O anime é muito diferente do dorama. E também tô vendo o anime que tem nome clinométrico, então eu vou dar um resumo breve da história. A menina reencarna numa light novel onde ela é basicamente a boss, entre essa boss secreta, e para poder evitar o destino de ser morta pela protagonista da novel, ela sobe de nível até o nível 99. É muito bom esse anime. Ela é muito, a protagonista é muito tapada e é hilário. São as três coisas que eu tô vendo agora, além de, como eu falei, tá me enrolando pra assistir Marry My Husband. Também tô pra agora, na próxima temporada, eu vou estar assistindo mais coisa, que vai estar lançando a temporada nova do anime do Slime. Vai ter mais alguns outros animes. Vai ter um anime de Garotas Mágicas CLT, que eu quero ver. Eu não lembro o nome, eu só sei que a proposta é Garotas Mágicas que trabalham. E é isso que eu tô querendo assistir. Também tenho que atualizar um monte de anime que eu acompanhava, mas eu parei de acompanhar por um tempo. Tipo, tem temporada nova de Bogo Stray Dogs e Dr. Stone, que eu tenho que ver. Mas é basicamente isso que eu tô acompanhando agora. É bastante coisa também. Nossa, eu confesso assim que eu sou um daqueles que gosta de... Agora que eu tô começando a assistir duas séries, que eu tô acompanhando a série da Fórmula 1, né? Essa da série da Fórmula 1, eu tenho uma série que eu assisto com a minha mãe e uma série que eu assisto com o meu pai, né? Porque, assim, questão de tempo e tal, a gente, por exemplo, eu que trabalho em restaurante, então fica muito, às vezes, corrido pra, né, pra assistir algumas coisas. Eu trabalho também com audiovisual, às vezes acaba que o tempo, às vezes, fica curto. Então, às vezes, eu tenho que escolher se eu quero. Agora eu tô assistindo The Morning Show, na Apple TV, que é uma série muito legal, e eu tô assistindo a série da Fórmula 1 da Netflix. Mas, assim, realmente, eu quando... Eu gostava muito de assistir os animes e tudo mais. Eu sempre sempre gostei bastante. E um que eu acho que o Giovanni gosta também do One Punch Man, né? Giovanni, não sei se você assistiu. Legal. E vai estrear no... Cara, então, exatamente. Esses dias atrás eu tava lembrando, né? Eu falei, pô, que vontade de ver, né? Eu falei, pô, entrei lá no Crunchyroll. Inclusive, não entendi por que que não tem mais o Crunchyroll. Entrei lá, não achei. Não sei se fui eu que pesquisei errado, se os caras tiraram. Não sei qual o motivo. E aí, eu, como todo bom brasileirinho, fui ali, né? Sir Google... One Punch Man. E aí, no fundo da terceira temporada, foi caraca. Queria. A última lançou o quê? Cara, 5 anos? Não faz tanto tempo, assim. Eles estão revivendo o Kuroshitsuji, que é um anime velho. Que terminaram Bleach, esses tempos atrás. Então, mas... Então, só que o One Punch Man do hiato da segunda temporada, ninguém falou mais nada do anime. Tipo, os negócios não é notícia nenhuma dele. Ele tinha flopado porque a animação era ruim, né? Então, aí... Assim, ela não era horrorosa, assim, eu já vi coisa pior, mas, cara, comparado com a primeira, ficou pegado. Exatamente. Não só... Eu que ver a segunda temporada. É, não, porque assim, tipo, a primeira, tanto design de som quanto animação, cara, foi esse negócio espetacular. A segunda, pô, sendo o mais razoável possível, foi ok, sabe? Dava pra assistir, não dava... ânsia nem nada, mas ficou devendo mesmo. E o que eu gostava do One Punch Man era a dublagem, né? Acho que a dublagem ficou bem legal. Não, a dublagem também... É porque a dublagem que os caras fizeram... Cara, foi esse negócio que há muito tempo, inclusive, acho que a gente não via no Brasil, né? Que foi basicamente uma dublagem que falou, ó, colega, tá aqui, ó. Faz teu negócio. Volta semana que vem, você me mostra o que você fez. A impressão que dá é que os caras deixaram os dubladores livres e eles... tiveram total liberdade pra fazer os personagens, fazer as vozes ali, os trejeitos e tudo, deu muito certo. Tanto que é difícil ver o One Punch Man sem fazer as piadinhas brasileiras hoje em dia. Real, é por isso que eu gosto tanto do anime do Slime, porque tem essa pegada de dublagem toda cheia de giga, bem solta e tal, é muito bom. É um negócio que identifica muito com a gente, isso. Exatamente, eu sou apaixonado por ela, pela dublagem brasileira. Eu acho que o Brasil tem os melhores dubladores do mundo, acho que a gente ainda é superior aos Estados Unidos. Por mais que a gente fale... Ah, não, pera lá. Eu acho, não. O Brasil é superior em dublagem dos Estados Unidos com vantagem. É, não é? Não é um pouco. Sim. Ah, você pega, por exemplo... Ah, chega perto da dublagem falando brasileira. É, eu acho assim, o Brasil, ele é referência. Ele tem, pra mim, as melhores vozes, tudo. Ah, você pega, por exemplo, lá o Kung Fu Panda. Quem dubla o Kung Fu Panda, acho que é o Jack Black, se não me falha a memória. Legal, pô, bacana. É, Madagascar, tem vários caras, tem o Ben Stiller, tem o... Só que veja bem, aí a gente tá falando do papel de atuação, que é, ou seja, o cara, ele tá pegando o personagem do zero e dando vida pra ele ali. Agora o papel, vamos supor, pegar um material já existente, aí os caras transformarem pra língua deles, cara, tenebroso. É exatamente isso, né? Você tem... Hoje você, por exemplo, pega lá, acho que Giovanni também pode falar o Cyberpunk. Tem o Cyberpunk, não sei se você viu, tem referências brasileiras, né? Tem, sim. Tem o carinha lá vai falar, ele fala o meme brasileiro. O Cyberpunk eu gostei da dublagem brasileira, achei que ficou bem legal, assim, eles conseguiram trabalhar bem. Às vezes você fala assim, ué, mas eu já ouvi essa fala, ele tá falando igual o brasileiro, cara. Você fala assim, pô, num jogo de videogame, tudo, tá certo que o jogo tem N problemas de bug e tal. Mas eu gostei da dublagem do Cyberpunk. Você curtiu, Giovanni? Curti. Ele tem uma localização legal, mas... Sim. Assim, que eu acho que pra mim é o pináculo da dublagem brasileira é The Last of Us Part 1. O Part 2 eu não cheguei a ver ainda, então não consigo opinar. Mas, ao meu ver, assim, eu já vi gente falando, acho que não é nenhum absurdo isso, a dublagem brasileira das vozes... ela ficou melhor do que o material original dos caras lá nos Estados Unidos. Pra mim, é de longe a melhor atuada, de modo geral, assim, sabe? Tanto em qualidade técnica, em qualidade de atuação, e também, como se for, de identificação dos personagens. Pra mim, é o top em todos esses quesitos. Sim, a dublagem brasileira é sensacional. Eu gosto muito, acho muito legal quem trabalha com isso. Inclusive, nós vamos ter um dublador aqui, se não me falha a memória, no dia 14, e ele vai estar aqui pra falar sobre o Jurassic Park, Giovanni, que você gosta tanto. Meu Deus do céu, cara. Ele vai falar pra Jurassic... falar de Jurassic Park, olha, é uma dor no coração. E tem coisa pra acontecer, hein? Não é uma história que acabou ainda. Exatamente. Mas Jurassic Park é uma franquia também muito legal, muito bacana. Claro, eu não assisti tantas vezes quanto você, Giovanni, mas era muito legal. Eu lembro que eu gostava muito quando era criança. Mas a Nath e a Bruna, né? Vocês que gostam mais assim do Dorama, vocês que curtem mais. Vocês veem assim que. Como é que vocês veem o mercado coreano? Vocês acham que tem tudo para expandir esse mercado? Mais nacional, porque tá chegando agora pra gente, acho que é muito recente isso. A gente sempre assistiu produções americanas. E como é que vocês veem essa questão agora, esse boom das produções coreanas? Vocês acham que tem tudo pra bater isso da esse o cinema norte-americano chegar nos cinemas também? Ou vocês acham que não vai chegar a esse ponto? O que que você acha sobre isso, né? Então, eu acho que bater, assim, de ultrapassar é bem difícil, né? Porque o mercado americano, para tudo, eles são muito bem consolidados. Geralmente, eles são referência para basicamente tudo, né? Mas eu acho que é chegar ali no mesmo nível, eu acho que tem potencial. A gente já pode perceber que até no Oscar a gente já tem participações, né? Já aumentaram as participações. Tivemos Parasita aí, que foi vencedor de Oscar. Já tivemos atores coreanos que foram vencedores de Oscar. Então, a questão dos filmes já é bem reconhecida, né? Os doramas, que são as novelas, também estão crescendo muito, principalmente por causa da Netflix, acredito eu, porque do ano passado para cá teve um boom muito grande, não só de pessoas assistindo, como pessoas, falando sobre isso, né? E é até um ponto que eu entro em polêmica, porque o pessoal fala, ah, eu adoro a popularização do dorama. Eu digo que eu adoro até certo ponto. Eu adoro até o ponto em que a gente vê pessoas que criam conteúdo, falam seriamente sobre o assunto, igual pessoas como eu e a Bruna, que comentam de fato sobre a cultura coreana. Mas eu detesto a partir do momento em que as pessoas pegam isso pra virar piada. Aí já não dá certo. Como a gente vê aí hoje o boom de TikTokers e Instagramers que querem fazer piadinha, ai, a dorameira chegando em um lugar e fica fazendo, ai, annyeonghaseyo, annyeonghaseyo. Ninguém faz isso, gente. Ninguém faz isso. Eu nunca vi uma dorameira chegar num lugar e ficar se curvando. Você não faz isso. Então, assim, eu acho um absurdo quando chega nesse ponto, né? A gente vê também os subs, né? Os subcelebres que de repente fazem um conteúdo, agora vem falar de dorama e vem falar umas coisas tão infundadas, tão assim, sabe? Porque eu sou uma pessoa que comecei a criar conteúdo recentemente, mas antes de eu começar a consumir conteúdo coreano, conteúdo japonês, enfim, eu já acompanhava muito o cinema. Então, eu acompanhava muito a questão do Oscar, todo ano, eu assistia todos os filmes que iam para o Oscar, já olhava com aquele olhar crítico, né? O meu padrasto, ele faz planilhas do Oscar, ele planilha todo. O que que tá vendendo, o que que não tá vendendo, o que que tá dando certo, o que que não dá. Então, a gente já tinha essa cultura em casa. E aí, quando a gente chega na internet, né, que é um lugar bem sem filtro ainda, você se depara com esse tipo de sarcasmo, com uma coisa que é muito boa. A gente não, né? Eu, pelo menos, acabo ficando chateada quando chega a esse ponto, né? A ridicularização das pessoas que consomem esse conteúdo. Não acho legal. Quando eu vejo, eu vou lá. Denuncio, eu sei que a minha denúncia às vezes não vai dar em nada, mas eu denuncio esses conteúdos porque eu sou totalmente contra. Mas agora, a popularização de todo mundo conhecer e gostar, sou super a favor, porque as produções coreanas, elas são bem diferentes das produções norte-americanas. Os enredos, o contexto das histórias, até a forma de distribuição é diferenciada, porque nos Estados Unidos, a gente vê muitas produções com muitas temporadas, então você pega ali. Por exemplo, The Vampire Diaries, né, que foi uma que eu acompanhei, acho que são 5 ou 6 temporadas, 7, nem me lembro mais. Mas são muitas temporadas, às vezes uma história muito longa, que você fica ali, às vezes, esperando por anos. Bridgerton é uma coisa que a gente tá esperando aí há anos sair temporada nova. Nos doramas, não. Os doramas, como eles são novelas, né, normalmente eles são distribuídos no mesmo padrão. São 12 episódios, 14 episódios ou 16 episódios, os mais longos, né? E aí eles são distribuídos de uma só temporada e pronto, acabou. A história acaba ali. Às vezes tem alguns que se renovam para uma nova temporada, mas isso é muito difícil acontecer. E as histórias geralmente terminam ali bem encaixadinhas, bem fechadinhas. Você assiste ali o seu dorama, segue a sua vida e vai assistir outro. Isso é uma coisa que assim, eu percebo isso nos doramas. Não sei se isso, por exemplo, eu, por exemplo, estou acostumado a assistir série, quando a gente pega 2006, 2007, tinha ter série que tinha 25 episódios por temporada, sitcoms, né, principalmente, tem muitos episódios, né, por temporada. E aí quando a gente pega uma produção coreana, é só uma temporada e é só aquilo e acabou. Não tem mais, algumas são renovadas. Mas o que eu percebo, eu vejo assim, os Estados Unidos, por exemplo, a gente teve agora esse último ano de 2023, geralmente o Oscar é relevante ao ano passado, né, tudo que aconteceu no ano passado. A gente teve o Oppenheimer, que eu acho que foi mais do que justo, muito merecido o Oscar, pra mim, melhor filme do ano, indiscutível. Mas a gente tá... Eu também não sei a opinião de todo mundo aqui. Eu também quero fazer essa pergunta pra todo mundo. Quando a gente vê... Quando pega uma produção coreana, um anime ou um... Por exemplo, um dorama. A gente vê que eles não têm medo de fazer isso. Independente da situação que... Ah, que o mundo vive e tal. Eles não têm medo de colocar aquele roteiro em prática. Os Estados Unidos, eu percebo que eles estão pegando uma vibe agora. Eles são muito de moda, assim. Então, moda agora... É fazer filmes de guerra. Então, vamos fazer filme de guerra. Agora a moda é fazer filme tal coisa, faz filme tal coisa. Então, eu percebo que eles são muito assim. O Hollywood ele tá se perdendo um pouco nesse sentido, porque eu vejo assim: o que acontece? A Netflix, ela quer encher o catálogo. Então, ela vai lá e faz um monte de produção. Tem muitas produções que ela dá em sequência de série. Tem uns filmes que ela faz que você assiste e fala, meu Deus, o que eles estão querendo fazer com isso, né? Então eu vejo que eles estão, agora a era do streaming, eles estão se perdendo um pouco nessa, tá caindo muito a qualidade dos filmes americanos, na minha opinião. Assim, já vi o cinema americano muito mais forte, muito mais presente, né? Essa era dos streaming tá vendo que tá tendo muita produção... É muita coisa também inacabada, demora pra sair. E você, às vezes, fica, vai assistir um filme, acho que ano passado, é pra contar nos dedos quantos filmes bons a gente assistiu no cinema. Fora, veio um monte de coisa que, nossa, horrível. Sem roteiro, muito mal trabalhado, efeitos visuais ruins. A gente teve a questão lá do Homem-Formiga, que compararam, acho que, com o CG do Jack Sparrow, de 2007, e colocaram, tipo assim, um CG muito ruim. Nossa, é terrível. E a gente vê esse declínio um pouco dos filmes americanos, ao meu ver, né? Mas eu queria saber a tua opinião. Você também vê dessa forma que tá tendo um declínio? Ou você acha assim que tá, tipo, tá legal ainda o cinema norte-americano? Como é que você vê isso? Então, no ano passado, depois que eu me tornei dorameira, eu acompanhei bem pouco o cinema, assim. Pra ser bem sincero, eu acho que se eu fui... Eu assisti Oppenheimer... Fui no cinema para assistir, e Barbie, que eu tô me lembrando aqui agora, foram só essas produções. De resto, eu não acompanhei muito. Mas sabe, igual você tá falando aí, eles têm muito a fazer filmes e deixar aquele sinal meio que em aberto para uma próxima coisa, né? Para um próximo filme, enfim. E aí eles não fazem. E eu acho interessante que na China, eles já fazem totalmente ao contrário. Eles fazem o seguinte, eles fazem lá o C-drama, né, que chama. E aí, por exemplo, se houve aclamação do público pelo casal secundário, eles vão lá e fazem uma série só do casal secundário. Se gostaram de um certo personagem junto com o outro, eles vão lá fazer outra série com os mesmos personagens. Igual agora a gente tem um que foi sucesso, que foi o Amor Oculto, né? E aí gostaram muito do personagem do irmão. Foram lá e fizeram o quê? Vão fazer agora o dorama do irmão. Eles usam muito isso. A Coreia ainda não faz isso, né? Às vezes a gente fica pedindo que os casais se reencontrem, mas eles não têm de fazer isso. Mas a China faz e dá muito certo, cara. Eles finalizam ali o drama fechadinho, observam o que o público gostou e fazem aquilo que o público quer. E dá certo de novo. Eu acho que talvez se os Estados Unidos, né, as produções americanas fizessem isso, como fizeram, por exemplo, com Carinho Kitty, que fizeram um spin-off dela, porque ela foi uma personagem que o pessoal gostou lá dentro dos filmes. Daria super certo também pra eles fazerem, principalmente nos streams. Legal, bacana. Olha, é uma opinião diferente, legal, bacana. E você, Bruna, você que também assiste bastante de produção hollywoodiana, como é que você vê isso? Você vê que o cinema americano ele tá em declínio ou pra você ainda acha assim que os Estados Unidos ainda é superior em muita coisa? Eu acho que o americano é muito bom em se achar que ele é o melhor em tudo, né? Isso desde sempre. Sim, ele é o maior produtor, né? Enfim, Hollywood ainda é o mais falado, é o mais bem quisto. Enfim, tem uma uma competição entre eles mesmos lá dentro. E eles estão com medo, eu sinto que eles estão com medo, porque eles não são só os únicos que produzem agora. Existem outros países que estão investindo no cinema. Então quando você fala, quando igual o cinema coreano ou chinês, etc., eles também têm potencial. E agora que o público está tendo acesso a esse produto através dos streaming, eles estão com medo. Isso que você falou deles... copiarem, né? Porque teve Oppenheimer, Assassinato da Lua das Flores, foi um atrás do outro com um enredo muito parecido, lógico, de histórias de pessoas diferentes, mas do mesmo gênero. Por quê? Porque deu certo pra um, eles acham que vão dar certo pra outro e assim sucessivamente, né? Igual animações, que você vê uma, daí tem outra criticando, e assim vai, porque eles são acostumados a fazer isso. Eles são acostumados a ser os melhores, mas já não são tanto. Né? Filmes que realmente você fala assim, nossa, esse filme é muito bom, tipo, Oppenheimer já atendeu todos os requisitos pra ser o filme ganhador do Oscar, se você for ver, ele fez tudo, cara, tudo, e mereceu, foi um filme muito bom, e é um filme de 3 horas pra você prestar atenção ali num filme de 3 horas e entender a história no final, quer dizer que foi muito bem amarrada, porque eu particularmente adorei o filme, mas a minha tia não gostou, ela saiu do cinema no meio do filme e foi embora. Entendeu? Então assim, não é mais o que já foi um dia, mas ainda assim é o maior, não tem como discutir, até porque eles ganham muito dinheiro com isso, eles investem muito nisso, né? Ao contrário do Brasil, a gente trouxe pra cá, é muito difícil manter um filme no cinema, tanto que as empresas de cinema são dos Estados Unidos, né, que vêm pra cá, então a prioridade de sala é deles, e eu sinto que assim, o cinema coreano ocidental em geral, oriental em geral, ele pode muito bem concorrer ao Oscar, mas eu não acho que ele ainda vai ganhar, porque tem muito preconceito, existe um preconceito da academia e de outras pessoas também, quando você fala isso que a Nath falou, você assiste dorama, credo, por que você assiste dorama, essas coisas, é tudo igual, todos os coreanos são igual, por que você está assistindo, você assistiu um, assistiu todos. Então esse tipo de comentário ainda é muito comum e as pessoas não consomem simplesmente por preconceito. Igual o cinema brasileiro. Eu não gosto de cinema brasileiro, é só comédia, só porno chanchada. E não é mais assim, entendeu? Foi um dia. Tá tentando se reerguer. Mas as pessoas não dão chance porque elas estão acostumadas com o formato americano. Então é algo que precisa ser quebrado aos poucos. Por isso que eu acho tão legal criar conteúdo sobre isso e falar. Pra chegar em outras pessoas, sair um pouco da nossa bolha ali, né? Que querendo não criar uma bolha, chega pra quem pesquisa sobre. Mas seria muito legal se as pessoas dessem uma chance para produções de todos os países, né? Não só da Coreia, não só da China. A Espanha produz filmes muito bons também. Então, assim, tem como. Só que não dão espaço. Eu assisti um filme coreano em janeiro desse ano, que é Sobrevivente do Terremoto, que tem a Park Bo-young e o Park Sang-joon, que são dois atores coreanos, que eu já assisti doramas com eles, enfim, amo eles. O filme é muito bem produzido, tipo, é uma utopia. Mas a mensagem por trás é o que você faria no momento de sobrevivência? E ele era um dos filmes cotados pro Oscar. E ele não foi indicado, entrou só um, né, que chegou a concorrer ali no melhor filme. Não ganhou, como a gente sabia, concorrendo com Oppenheimer, não tinha chance. Mas se o cinema americano não fosse tão grande, teria chance de pelo menos ter, né, entrado mais um. Só que aí você vê que foi polarizado, como sempre é, né? Então eu acho que a Netflix, ela começou muito bem produzindo os seus originais, ela tinha ali uma garra, ela tinha uma identidade, só que agora ela só quer fazer pra encher catálogo. Sim. Então ela enche, e não só a Netflix, a Prime Video, todos, porque eles não sabem mais pra onde ir, eles não sabem mais o que o público quer. Porque é muito rotativo, tem dias que eu quero assistir um clichêzão, eu vou lá nos filmes de 98, assisto os clichêzão que eu já tô acostumada, que eu sei as falas, ligo a Disney, vejo Diário da Princesa pela enésima vez, mas tem dias que eu quero ver uma produção nova. E o enredo é tão parecido com os outros que eu já vi que não inova. Então, tipo, o que tem de diferente? O que vai me trazer de novo esse filme? Não é o mesmo que eu vi há não sei quanto tempo atrás? Então, eu acho que eles se perderam um pouco na narrativa de alguns filmes e eles estão sem criatividade para contar novas histórias e com muito medo de como o público da internet vai falar sobre isso. Porque hoje em dia todo mundo comenta, todo mundo fala e todo mundo consome ou não. Se uma pessoa falar que é ruim e isso polemizar, tchau e benção, meu querido. Ninguém vai assistir mais. Se tiver a maioria falando mal, é ruim. O povo assina embaixo, não vai assistir. Né? Então tá muito difícil pro cinema em geral, né? Quebrar essas barreiras de se fulano, que fala sobre cinema, falar que tá ruim, então é ruim. Então eu nem vou perder meu tempo, entendeu? Então eu acho que ele ainda tem a sua notoriedade, o cinema americano, mas ele tem fortes concorrentes aí pela frente. Uma coisa que... Você pode falar, pode. Não, né? Só falando aqui, né? A Bruna falou em questão deles repetirem sempre a mesma coisa. Na Coreia eles fazem um pouco disso também. Eles adoram colocar plots ali, por exemplo. Acho que ano passado foi o plot da vida passada. Eles fazem vários doramas de vida passada, que o povo volta, né, no tempo. Só que cada dorama, eles conseguem trazer a mesma coisa diferente. Eu não sei explicar, mas eles trazem um plot ali igual à volta no tempo, vida passada. Só que o personagem, ele vai vivendo isso de formas diferentes e acaba que você assiste basicamente a mesma coisa e não percebe. Um grande exemplo que a gente teve aí agora foi o Marry My Husband, né? Que a Vanessa até falou que tá querendo assistir. E o Marry My Husband, a gente tem muito parecido, que é o Perfect Marriage. É o casamento perfeito. E é a mesma história, basicamente, da protagonista voltar no passado, no caso, a do casamento perfeito, na vingança do casamento perfeito, na verdade. Ela volta um ano, porque descobre que o noivo dela, o marido dela, é apaixonado pela irmã, e aí ela volta um ano, ela e um outro cara voltam um ano pra poder se vingar, e ela consegue fazer essa vingança e tudo mais. Foi um drama de orçamento baixíssimo, mas que fez muito sucesso. E aí a gente tem o Marry My Husband, que é muito parecido, que é a protagonista também, no caso ela tem uma doença terminal, descobre que a amiga é amante do marido, ou seja, plots muito parecidos, porém ela volta 10 anos no tempo, tem um cara que era paixão dela de infância, né, que era apaixonado por ela desde a adolescência, que volta no tempo com ela, eles acabam descobrindo isso alguns episódios depois, colocaram um plot de BTS no meio pra conectar os dois. Então, assim, você vê que Suicidas, com um plot ali bem semelhante, mas, ao mesmo tempo, são coisas totalmente diferentes. E eu acho que eu travei. É, deu uma travadinha, assim, mas deu pra entender. Ui. Não, eu concordo com a opinião de vocês duas, realmente. Eu até a Bruna complementou ali falando bastante coisa e eu concordo com ela. Eu sinto exatamente essa mesma coisa. Parece que eles estão um pouquinho com receio e parece que eles perderam aquele jeito de fazer filme. Mas eu queria saber a opinião da Vanessa também. E você, Vanessa, o que você acha sobre isso? Então, fez um bom tempo que eu não ando acompanhando a indústria de cinema americana, tanto que eu não ouvi nem Barbie, nem Oppenheimer, nem nenhum filme ano passado. Eu só vi produção japonesa e eu acho que eu só vi dorama japonês ano passado e anime e tal, porque ultimamente, eu posso dizer que eu acompanhei, mas eu acompanhei por review. Eu adoro ver review de um certo japonês aí do YouTube, que não estou pagando pra dar jabá, mas eu vivo vendo o vídeo dele. E eu sempre vejo que os filmes estão sempre seguindo meio que da mesma, sabe? Mas, assim, também não tá me afetando, porque eu não sinto falta nenhuma. Tipo, eu sei que tá ficando fraca a indústria americana, eu tô vendo isso acontecer, mas também eu tô só observando mesmo. Não tô acompanhando nada, não tô tendo hype pra nada, então pra mim tanto faz, tanto fez. Tendo meus animes pra assistir, eu tô feliz. Tá certo, tá certo. O Giovanni, eu também faço a mesma pergunta, e o Giovanni eu vou complementar uma outra coisa também. Que além da indústria dos filmes, eu também sinto que a indústria dos videogames também está enfrentando a mesma coisa. Eu também queria saber a opinião do Giovanni sobre isso, Giovanni. O que você acha? Quando a gente fala que o cinema, digamos, a produção de conteúdo americano, ela tá entrando num marasmo, a gente tem que ter uma noção de uma coisa. Primeiro, as cifras que são utilizadas em um mercado e no outro, elas são completamente desiguais. No Oscar agora, não é segredo pra ninguém, teve o Godzilla vencendo o Oscar de melhores efeitos especiais. E, puxa vida, acho que foi usado $20 milhões para produzir o filme, foi alguma coisa assim. E aí você vai pegar qualquer filme, assim, besta, de cinema americano, é $200 milhões, $300 milhões. Então, assim, eles precisam ter esse cuidado extremamente arbitrário na produção, porque eles precisam recuperar esses 300 milhões. E aí eles acabam apelando realmente para isso que a gente tava falando. E eles querem tentar pegar todo o público possível. E aí acaba criando essa massa homogênea que a gente vê, que é basicamente a mesma história sendo recontada em outros, como é que eu posso dizer, em outras capas, digamos assim. É a mesma coisa que tá acontecendo pros jogos de videogame, né? E, pô, o projeto lá que tá custando 200 milhões, 300 milhões, 400 milhões, 10 anos para ser feito, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Então, a margem de erro, ela é muito pequena. Ela é muito pequena. Então, assim, a vantagem das mídias orientais que elas estão tendo nesse momento é justamente isso. Quem vai acompanhar ela é o oriental ou quem já tem noção ali do que é o oriental, da maneira que ele grava, enfim. E o americano, ele tá jogando pra tudo quanto é canto que ele consegue. Então, ele tenta fazer o mínimo possível pra ser compreendido em qualquer lugar do mundo. E aí, a gente tá vendo que agora isso tá começando a pegar. São algumas obras que estão marcando realmente, acho que pra... Pessoalmente, pra mim, agora o que eu posso falar foi o Dune. Mas a gente tem um monte de filme que tá vindo assim, naquela nota 6. Nota 6, sim, basicamente. E como o Henrique, ele mesmo falou, do universo da Marvel. O universo da Marvel, inclusive, que eu acho que é um buraco um pouquinho mais embaixo. Sim. Porque assim, a gente tem um... O que é? Foi quanto tempo? 15 anos? Não lembro agora que durou o arco. Foi alguma coisa assim, não foi? 15 anos? É. Começou ali, acho que em 2007, 2008 e foi até 2019, vamos colocar assim, que foi o último dos Vingadores, né? Ah, que seja, então, 10 anos ali. Uhum. Quando a gente fala em Marvel, a gente tá lembrando muito mais dos bons momentos do que dos maus momentos. Exatamente. Mas a gente tem que lembrar que, em questão de efeitos, de produções mesmo, teve mais pontos baixos do que pontos altos. Teve alguns pontos ali na média e tal, mas... Teve alguns pontos que foram muito altos. Pô, Vingadores foi um evento social. Eu lembro que foi a primeira vez que eu fui no cinema e quando... eu fui porque eu fui acompanhando alguém. Então, eu não acompanhava avidamente, né? Então, assim, quando você não é fã do negócio, você repara algumas coisas que o fã não repara, né? E aí, quando tem aquela cena lá do Capitão América puxando o martelo lá pra ele, nossa, a galera pulou e bateu palma e tal. E, cara, pra mim... Aquilo não significava quase nada, né? E agora, nesse novo ciclo da Marvel, não. A gente tá começando a reparar esse tipo de coisa, porque tá tendo muito mais pontos baixos do que altos, e os pontos altos não são jamais tão altos assim. E é o que o Hollywood tá começando a ver. E aí, teve aquela onda dos super-heróis, e agora tá começando a vir mais aqueles... Como é que eu posso dizer? Não é bem um thriller, mas é um negócio um pouquinho mais contido, um pouquinho mais focado no sentimento, na contemplação, na história, que foi o que eu... A gente pode citar Coringa, e aí o Batman, que também não foi, obviamente, algo só de narrativa, teve ali sim 600 de ação, mas ele também priorizava muito mais esse sentimento de personagem. Então, assim, o que a gente pode dizer é que o Hollywood, ele tá se tornando uma vítima dela mesmo. Então, acabou se tornando algo tão grande, mas tão grande, que eles tiraram o benefício de criatividade. E aí, quem toma as decisões, no final da conta, não é o diretor que tá lá trabalhando, é o cara que tá pagando o diretor pra trabalhar, e esse cara que vai ter a palavra final. E aí, acabou virando o que a gente tá falando aqui. E pra você, Giovanni, assim, na questão dos games, cara, só pra trazer nesse assunto também, porque assim... Eu vou só fazer meu relato. Eu comprei o Xbox Series lá, o novo Xbox, né? E até agora eu só joguei um jogo, que foi o Dead Space Remake. Fechei ele, achei legal. Joguei porque gostava da franquia e tal. Joguei o remake, achei legal, com os gráficos novos, tudo. Mas depois, nenhum jogo até agora me atraiu tanto, sendo que eu tô jogando jogos ainda da geração anterior, do Xbox One e o PlayStation 4, né? Coloquei o Xbox One, voltei a jogar os jogos da geração anterior toda, né? Eu comprei esse novo Xbox mais na expectativa do GTA 6, né? Que quero realmente jogar muito ele, que é o único jogo assim que tá, né? Que eu tô super hypado. Mas eu percebo assim, teve o Alan Wake 2, que eu quero jogar muito, só que o preço deles, né? O preço desses jogos novos tá muito caro. Mas assim, eu não consigo ver assim, por exemplo, você pega um jogo X, eu vi lá que os 5 jogos acho que foram lançados essa semana, e os 5 floparam, o Alone in the Dark... Teve alguns outros jogos, todos eles floparam. E assim, tipo, tá tudo. As notas dele estão tudo, tipo assim, 7, 6, tipo, notinha na média. O que você acha que tá acontecendo também com os videogames, assim? Tipo, você acha que também é uma falta de criatividade, é dinheiro? O que você acha que tá acontecendo com as indústrias? Que tá tendo muita demissão também, né? Percebo. É, exatamente. Seria mais ou menos nessa mesma toada. Essa geração dos consoles, ela tá sendo basicamente conhecida como a geração que não aconteceu. Sim. Vamos pegar aqui, por exemplo, você mesmo falou, cara, você comprou o Xbox, o Series, pra jogar GTA. GTA que é um jogo que não lançou. Sim. E na melhor hipótese lança ano que vem. Na melhor, esperamos que lance, né? Não tô contando com que não vão entrar, né? Não, exatamente, porque assim, ultimamente o padrão tem sido, pô, o cara anunciou pra 2025 a 2026. Você conta o ano por ano. Sim. Então assim, nesse momento, cara, um dono de console da geração anterior, ele não tem um motivo pra você mudar de geração, tipo... um motivo pontual, digamos assim. Cara, a gente vai falar dos melhores jogos das últimas, sei lá, 5 anos. A galera vai o quê? Vai botar Red Dead Redemption. Red Dead Redemption ou geração anterior. Vai falar The Last of Us, geração anterior. Vai falar, pô, sei lá, The Witcher, geração anterior. Então, assim, quando você fala na atual geração, você não lembra de nada. Porque realmente ela não teve nada marcante. E aí a gente começa a entrar naquela rede das especulações, como você falou, um monte de demissão. Pode ter sido o quê? Cargo de desenvolvedor, de artista, pô, todas as funções mais criativas podem estar sendo passadas para a inteligência artificial. É uma das possibilidades que estão falando. Outra possibilidade, estão falando que é um movimento do mercado, que eles querem, estão fazendo as demissões para recontratar mais barato. Pode estar acontecendo também. E a terceira possibilidade é que realmente... as cifras elas estão começando a ficar muito grandes e os projetos estão ficando muito demorados. Então, assim, sei lá, a gente vai pegar aqui um GTA 6. Cara, GTA 6, GTA 5 lançou em 2013. Agora só me corrija se estiver errado. O Red Dead foi 2017, né? 2018. É muito provável que enquanto o Red Dead estava sendo lançado, era o momento que o GTA 6 estava sendo iniciado, sabe? Até antes, né? Então a gente tá falando do projeto de 8 anos, de 9 anos, né? Então assim, cara, você pode botar muito dinheiro em cima disso. Então o GTA 6, teoricamente, já vai lançar no final da geração, né? Então é isso que tá acontecendo. Então daí a publisher, ela olha pra isso e fala, pô, tem 500 milhões de PlayStation 4 no mundo, mais 400 milhões de Xbox One no mundo. E aí vai olhar e falar, pô, beleza, PlayStation 5 tem 200 milhões e Xbox tem 100 milhões. Aí os caras, pô, vamos fazer o quê? Pô, vamos lançar pra geração anterior, é lá onde que vai estar o dinheiro. E aí acontece isso que a gente tá vendo, que o jogo ele tá vindo pras duas gerações, o jogo que lança pra tua geração, ele já não é mais tão espetacular, não tem esse salto tecnológico gigantesco que a gente viu do PlayStation 3 para o PlayStation 4. E aí tem um monte de motivos, mas... no fim, é isso que você falou. A geração atual, ela não tem nada que te convença, assim, de falar, nossa senhora, eu preciso disso. Eu me lembro que cara, foi no evento da PlayStation 2000, cara, acho que foi quando a gente tava no ensino médio, 2014, eu acho. Eu lembro que eu vi os caras mostraram um trailer de Days Gone e fiquei maluco com aquilo. Esse é tipo maluco, eu ficava revendo aquele vídeo de 1 minuto e meio, assim, em looping. E hoje em dia já não tem mais isso, né? A tendência é continuar nesse meio blasé, digamos assim. Sim, eu tive isso quando eu vi o trailer do GTA 6 ali, tudo que aí bateu aquela coisa assim, nossa, uau. Agora vai acontecer. Que a gente espera que realmente seja um salto tecnológico aí bem legal. Vamos ver o que vai dar, né? É claro que eu tô esperando que venha uma versão muito tancada pro Xbox pequenininho ali, né? Que eu acho que ele não vai rodar em 60 FPS aqui. Não, 60... Cara, assim, a Rockstar, assim, o padrão Rockstar, ele é altíssimo. Isso a gente... podemos reclamar do que for da Rockstar, menos em questão de qualidade. Isso realmente os caras não, eles estão num degrau acima da indústria. Ponto. Isso realmente não é discutível. Mas se tiver 60 frames, não vai rolar. Aí é demais. Aí é muita coisa. Mas, foi aquilo que eu já falei, acho que em episódios passados, até pra você mesmo pessoalmente. Falei, cara, eu acho que vai rodar mais ou menos igual um Cyberpunk. Vai dar aquelas engasgadas chatas e tal, mas vai rolar. Entendeu? É o que eu me. Posso estar errado também. Vamos ver, assim, é o console mais barato da nova geração, né? Eu tenho esse porque, surgiu a oportunidade, comprei, né? Ainda veio com dois controles, que ainda, digamos assim, um controle já é caro, então, tô com um consolezinho da nova geração, né? Mas eu confesso que eu tô jogando bem mais o Xbox One do que o Series. Mas agora, chegou o nosso querido momento capcioso, né? Quem que vai fazer entra? Vamos lá. De quem que vai ser? Eu acho que o rosto. Você já tá vendo a hora, travei? Acho que eu travei de novo. Tamo te ouvindo. Tamo te ouvindo. Só tá sem um vídeo, mas tranquilo. A gente tá te ouvindo. Bom, agora eu vou passar vergonha ali aqui, né, seu Giovanni? Hoje é vez do rosto. Momento da PC, meu rosto. Não, pera lá, pô, pera lá. Nossa, mano, cadê o hype desse momento capcioso? O cara fez um momento capcioso triste, pô. É que tá, é que o pessoal tá dormindo aqui em casa, né, Giovanni? Não dá, né, o Gabriel. Ninguém. Cara, vai ser um orgulho pra todo mundo ouvir um momento capcioso. Voltei. Voltou? Tamo te ouvindo. Tá tranquilo aqui, tamo te ouvindo. Porque tá chovendo muito aqui, gente. Quando chove aqui no Pará, meu Deus, a internet cai muito. Tranquilo, mas estamos te ouvindo. Tranquilo. Qualquer coisa, tá. A gente... Pera, tá bom? É, tá, pode vir, prepare seus ouvidos, tá? Momento capcioso. Momento capcioso, porém, sem entonação. Sem entonação. Sem o hype. Esse é o hype do momento capcioso. O Gabriel sabe, cara. O Gabriel estoura o ouvido da gente, né? Mas vamos lá. A pergunta é bem simples antes de encerrar, meninas. Queria perguntar pra vocês... Qual pra vocês é o pior dorama de todos? Eu vou começar com você, Bruno. Então, olha, eu só assisto dorama que o povo fala bem. Mas tem um que o povo fala muito mal, que eu não assisti, então eu nem vou, entendeu? Que eu vou nesse hype também, entendeu? Eu surfo na onda dos outros, que é Love Alarm. Que por algum motivo, pelo que me contaram, o final não foi o que o povo esperou. E é considerado um dos piores doramas já feito, o povo tem um hate do caramba. E embora tenha o Song Kang no elenco, não agradou do jeito que foi finalizado. Então eu acho que seria esse. Dos que eu assisti, eu gostei de todos. Não tenho nenhum assim pra dizer que é horrível assim. E você, Nath? Cara, eu assisti Love Alarm, assim, até então era o dorama que eu não gostava. Detestava, porque realmente o final não foi nada condizente. Mas teve um dorama que foi um spin-off que se chama Strong Girl Não Sou, que superou pra mim. Porque além dele não ter sido um final legal, não tinha química entre os protagonistas. A gente tinha um mafioso que caiu naquele golpe do link do Zap. E aí, assim, as coisas estavam, sabe? Tava se perdendo muito. Então, pra mim, ele conseguiu superar o Love Alarm. As minhas amigas dorameiras que me desculpem, porque ele foi muito aclamado, inclusive na Coreia, mas ele pra mim foi o pior que eu vi até hoje. Não, é fraquinho mesmo, amiga. De todos que eu assisti, ele é fraquinho mesmo. E você, Vanessa? Cara, eu acabei de lembrar que foi um meio dorama, meio anime, que o falecido Animes Brasil, que era um aplicativo de anime pirata, muito velho, mas muito bom, que mandava coisa aleatória pra gente. Essa Jonsa me recomendou um dorama muito esquisito. Sabe aquilo lá de dorama, meio anime? Porque era metade um dorama com atores reais e metade um CGI tremendo de horroroso e mal feito. Foi feito. O orçamento daquela porcaria era uma creme cracker, uma latinha de suquita e um tapinha nas costas, tão ruim que era. Que a história... Eu nem lembro o nome. A história era sobre um grupo de uns 5 moleques que estudavam numa escola. De repente, apareceu uma esfinge que quebrou a parede do nada. E começou a matar todo mundo. Eu lembro que era assim. Eu lembro que era horroroso. Mas eu tinha, tipo, 14 anos, né? Porque eu vi... É a pior coisa que eu vi na minha vida. Mas, ao mesmo tempo, era tão ridículo que chegava a ser engraçado. E você, Giovanni? O nome, mas era horrível. E você, meu caro Giovanni, qual foi o pior anime que você assistiu na tua vida, assim? Cara, qual foi o pior anime? Olha, eu vou ser polêmico aqui, tá? Ele foi ao mesmo tempo melhor e ao mesmo tempo pior que eu já vi. Acho que o primeiro que eu votei, assim, eu fiquei um tempão sem ver anime, né? Tempão mesmo. Tô falando aqui de coisa de, tipo, pô, TV Naruto lá no Bom Dia Companhia, até, tipo, sei lá, uns 5 anos atrás, alguma coisa assim. E aí eu votei de curiosidade que eu tinha sido lançado o remake de Digimon Adventure, o primeiro lá, que poderia estar aqui, sim, mas não foi o pior do ano, não foi o pior do ano. Pra mim, o pior do ano de longe foi Attack on Titan, mas calma que eu vou chegar lá. Cara, no começo, Attack on Titan pra mim era um negócio, pô, fantástico. Eu assistia aquilo e eu ficava, sabe, naquela sensação de, pô, o que que aconteceu depois? Caraca, o que que é isso? O que que é aquilo? Pô, o que que tá acontecendo? Quem é ele? Quem é ela e tal? Puxa, que bicho é esse? Por que que eles fazem isso? E, cara, era coisa assim, tipo, ah, beleza, vou começar a ver lá umas 10 horas da noite, tá indo dormir 2 da manhã. Porque esse aqui é o negócio, pô, mais um episódio. Ah, mas caraca, eu fiquei curioso. Aí ó, havia mais um episódio. Então ele era o melhor pra mim nesse sentido. E aí, chegando no final, se tornou pior. Cara, eu tenho nojo daquele final que, olha... Ah, cara... Eren Pomba. Ah, nossa, não... Ah, caraca, não. Cara, eu tenho um ódio genuíno naquele final. Tipo, cara, eu... Quando eu tava vendo, que eu não cheguei nem a ver os últimos episódios lá, porque eu blanguei, eu falei, eu não vou, eu me recuso, sabe? Eu prefiro guardar na minha memória como eu lembro como ele é, não como ele é que ele ficou. Cara, eu começava a pular as cenas, eu pulava, não tinha paciência de ver tudo. E sabe, a mudança dos personagens, cara, pô, os malucos que era, pô, amigo a série inteira, e do nada vira inimigo, dei umas desculpinhas farrapadas, aí o diretor, o criador, ele vai falar que não gostou do final, não sei o quê, mas daí o cara vai e faz igual de novo, eu fiquei revoltado com aquele negócio, nunca mais assisti. Isso que foi o negócio. Então, pra mim... Tem uma coisa a dizer pra isso. Era em Pomba. Ah, meu Deus do céu, cara. Por que que isso é uma coisa? Ninguém gostou no mangá. O mangá lançou muito antes. E aí o cara... O criador falou que também não gostou. Ele vai na série e manda o vovó fazer de novo, então. Porque foda-se. Por isso. Ah, não, cara. É um negócio que, olha, não dá. É... Como dizem os jovens por aí, intancável. Intancável, não tem... Impossível. Bom, eu realmente não esperava isso, Giovanni. Achei que você escolheu outro. Achei que você tava falando One Piece. Não, cara, não, eu não vou falar. Eu gosto de falar mal de One Piece porque o Gabriel fica irritado. Mas, cara, eu não conheço One Piece pra falar que ele é ruim. Pra mim, o que eu sei de One Piece e que eu falo que, cara, pra mim é impossível, é os caras virem falar que tem história de 1.000 episódios. Eu não acredito nisso. Concordo. Beleza. Não sei, vai que tem, né? Sei lá. Vai que o cara é o mestre do escrito. Mas, cara, se você não começou a ver lá nos 2000, pô, irmão, acabou. Você não vai ver meu episódio mais. Sim. Cara, tô aqui pra te provar errado. Eu tô assistindo One Piece. Ai, meu Deus, guerreira, hein? Guerreira. Porque, olha, é uma diferença pra tirar isso aí. Eu tô no episódio. Cara, 400. Eu assisti a série que saiu do One Piece, né? E, assim, eu fiquei muito interessada no anime. Mas quando eu vi que tinha 1.000 episódios, eu falei, não. Não dá pra mim. Coisa. É muita coisa. Ah, mas é 30 minutos, não me importa, são 1.000 episódios, cara. Não, pô, 30 episódios de 1.000 episódios de 30 minutos, mas é quanto, pô? 15 dias. É muito grande. É muito grande. Muito exagerado. Parece que são os deuses que tem a dublagem, que daí pelo menos eu posso ir vendo enquanto eu faço outras coisas. É, realmente. Mas, gente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui hoje de coração mesmo, Bruna... A Nath, a Vanessa, o Giovanni, né, por estarem aqui hoje. Foi muito legal o bate-papo, né? E, Nath, você além do você tem Instagram e TikTok, né? Isso. Mas tem YouTube também? Não, por enquanto eu só produzo pro Instagram e pro TikTok. Mais pro TikTok. Eu vou deixar o TikTok da Nath aqui pro pessoal conhecer aqui na descrição. A Bruna, eu sei que tem canal no YouTube, né, Bruna? Tenho. Tá, não postei mais nada depois do meu TCC, mas eu tenho. Tem bastante coisa legal também na sua página, no seu Instagram, né? Vou deixar também na descrição pro pessoal conferir. E a Vanessa tá fazendo live, né, Vanessa? Tô fazendo live segunda, quarta, sexta e domingo. E também tô produzindo uma comic. Desculpa, o quê? Uma comic, quadrinhos. Ah, quadrinhos, legal. Ai, legal. A Vanessa gosta muito de desenhar, né, Vanessa? Isso aí. Legal. E pô, tem como o pessoal acompanhar o teu quadrinho? Tem sim. Tem em português, tem no Tapas. E em inglês, tem no Webtoon. O nome... Em português é Crônicas do Fogo e o nome em inglês é Chronicles of Fire. Mesma coisa. Crônicas do Fogo. Depois me passa o link certinho só pra eu deixar aqui na descrição, pessoal, conferir aqui os seus quadrinhos. Acho que isso é bem bacana. Até de marcar um podcast também só pra falar desse projeto. Mas queria agradecer de coração mesmo também, Vanessa, né? E a Vanessa tava jogando o que agora na live, Vanessa? Eu tava desenhando a comic, amiga de desenhar. Legal, bacana. Mas acompanha também na Twitch, né, Vanessa? Isso. Bacana, acompanha a Vanessa lá na Twitch também, muito interessante. Gente, então vou ficando por aqui, até a próxima. Então, valeu, muito obrigado de coração e vamos ficando por aqui. E tchau, tchau, obrigado pelo convite. Obrigada. Falou.